A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 27º programa A Escola e o Meio. Hoje, no âmbito da rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos, temos mais um convidado. Hoje é o Sr. Engenheiro João Diniz, ex-aluno do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Na altura não tinha essa designação, era Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Segundo aqui os meus dados, concluiu o ensino secundário já no longínquo 2005 e agora está aqui para nos contar o que fez nestes anos até ao momento atual. Em primeiro lugar, João, é um prazer rever-te. Bem-vindo ao Clube de Rádio. Muito obrigado. Dizer assim o ano 2005 longínquo faz-me pensar um bocadinho, mas é verdade, já lá vão uns anos. Queria em primeiro lugar agradecer o convite. Fico muito honrado de se terem lembrado de mim, de poder dar aqui o meu contributo ao Clube de Rádio da Escola Secundária ou do Agrupamento de Escolas. E dar também os parabéns aqui a estes jovens que se reúnem aqui todas as semanas. Eu já tive a oportunidade de ver algumas edições do programa e acho interessante para eles também conhecerem um bocadinho da realidade da rádio e dar-lhes também um bocadinho outra perspectiva do que aquele caminho normal que existe. Eu sinceramente não me recordo se no meu tempo havia de clube de rádio ou não, pelo menos acho que não sabia sobre isso. Ainda não sabia. Já existimos há 12 anos, mas ainda não chegámos a 2005. 2005 é mesmo longínquo nesse aspecto. Olha, João, então vamos aqui fazer uma retrospectiva. Saíste em 2005, um jovenzinho de 18 anos, rumo a Coimbra. Exatamente. Porque a tua escolha foi a Universidade de Coimbra. Sim. E fizeste a licenciatura e mestrado na área de... Sim, na altura candidatei-me para a Universidade de Coimbra, entrei em Engenharia Biomédica. Na altura já foi o mestrado integrado, porque eu apanhei a reforma de Bolonha a meio. Ou seja, eu acho que foi no meu terceiro ano que depois fizemos lá assim umas equivalências e quando no fim dos 5 anos já terminei com o mestrado. Foi um curso, foi a tua opção? Sim, foi a minha opção. E correspondeu às tuas expectativas? Eu, para ser sincero, eu quando entrei ainda não tinha assim muitas expectativas no sentido de que ainda não havia ninguém que tinha terminado o curso. Ou seja, quando eu entrei o curso era relativamente recente. Eu não tinha bem a certeza do que é que gostaria de fazer quando terminei o ensino secundário. Acho que é um problema geral. Acho que mesmo para os jovens do 12º ano é uma decisão muito forte já terem, com 18 anos, quase terem que decidir o que é que vão fazer para o resto da vida. E o que eu gostei no curso de Engenharia Biomédica era que tinha várias vertentes. Tinha a vertente de Matemática, tinha a vertente de Informática, tinha a vertente de Radiologia, Neurociências. E essa escolha seria feita mais tarde, ou seja, eu achei por bem ter essa possibilidade. Também dava-me algum background em diferentes áreas e que achei que depois mais tarde poderia enverdar por uma daquelas que... E depois optaste por uma delas, já que é mestrado? Sim, no fim do primeiro ano do mestrado, no quarto ano, tínhamos 4 opções e eu enverdei pela vertente da informática médica e da informática clínica e bioinformática e pronto, e tenho trabalhado nessa área desde essa altura. Portanto, tu terminaste a faculdade já com o mestrado integrado, portanto, passados 5 anos. Em 2010, sim. Em 2010, e eu estava com a ideia que tu tinhas ido logo para a Alemanha, mas não, tu ainda trabalhaste algum tempo em Portugal? Não, eu em fim de 2010 tive uma proposta de ir trabalhar para a Universidade de Aveiro, numa bolsa de investigação na área da pneumologia e desenvolvimento de software médico relacionado com a COPD e algumas doenças do foro respiratório. Mal sabia eu que hoje em dia as doenças respiratórias seria algo tão em voga com a pandemia. Mas sim, ainda estive lá 2 anos e depois decidi aventurar-me na Alemanha. Portanto, partes para a Alemanha em 2012. Final de 2012, certo. Foste trabalhar para uma grande cidade. Para Bona? Quando fui para Bona, a antiga capital, tem cerca de meio milhão de habitantes, Enquanto lá estive, ainda estive a trabalhar algum tempo para o projeto em Portugal. Ou seja, já na altura trabalhei quase como teletrabalho por Portugal, lá na Alemanha, enquanto procurei trabalho. E depois, a meio do ano de 2013, também ingressei numa bolsa lá de investigação na Universidade de Bonn, também na área da bioinformática, também num projeto com os hospitais da Universidade de Bonn, com a Bayer e com o Instituto de Informática que lá havia na Universidade. Muito bem, então, e depois tu estiveste alguns anos em Bona, mas sim, estes anos depois, todos não foram sempre em Bona? Não, depois estive 2 anos em Bona. Na altura depois tive uma proposta de trabalho para uma multinacional americana que vendia equipamentos médicos, para fazer parte da equipa de suporte. E foi na altura creio que final de 2015, que me mudei depois para Wiesbaden, que é uma cidade a cerca de meia hora de Frankfurt, que era uma cidade com cerca também de 200, 300 mil habitantes. Mas vinha ainda com alguma frequência a Bonn. Que a família ficou em Bonn? Sim, os meus sogros viviam lá. Por isso é que foi uma das razões pelas quais nós fomos para lá, eu e a minha namorada na altura, hoje em dia esposa. E depois estive ainda 2 anos em Wiesbaden. E creio que em 2017 voltei de novo para Bonn. E aí também fui para uma empresa alemã que era a líder de mercado na altura de software de hospitais. E fui também fazer parte da equipa de engenheiros de suporte. Muito bem. Há pouco estava-me a recordar que nós temos aqui a ideia de que a Alemanha significa, para além do poder económico e de ser o gigante económico da Europa e até o motor económico, é simultaneamente o país que se diz extremamente organizado e disciplinado, ao contrário um bocadinho de nós portugueses. Tens este paralelismo, trabalhaste cá, trabalhaste na Alemanha, tens de facto, quais são as principais diferenças que tu encontras entre os portugueses e os alemães, sobretudo ao ritmo do trabalho? Parece-te que há grandes diferenças? Eu acho que as diferenças, se calhar, não são assim tão grandes quanto isso. Eu não acho que os alemães trabalhem mais que os portugueses. Eu acho que os portugueses trabalham demasiado, trabalham muito tempo, trabalham muitas horas, são mal remunerados, mas isso nós já sabemos comparativamente a outros países europeus. Eu acho que os alemães, o que eles têm é, a nível de estrutura, a nível financeiro, a nível económico, têm algo muito são mais organizados, no sentido de que têm as coisas mais, a forma de trabalhar, se calhar, mais estruturada, permitem integrar mesmo imigrantes de outros países, mesmo que não falem a língua. Por exemplo, em várias empresas que trabalhei, sempre tive grande apoio por parte das empresas, que me pagavam cursos linguísticos de alemão o tempo que eu quisesse, cursos quase individuais. Tínhamos muito apoio nesse sentido, mas não acho que a nível de trabalho os portugueses sejam piores que os alemães. São diferentes. Acho que a nível de mentalidade, os alemães são, se calhar, são mais focados, no sentido de quando é trabalho é trabalho, quando é para trabalhar, chegam àquela hora às 5 da tarde, acabou o trabalho, ou horas que seja. É impensável receber-se telefonemas dos empregadores ou e-mails fora do horário de trabalho, ninguém responde. O mais certo era ir logo para o sindicato da empresa fazerem queixa dos trabalhadores. É que é um bocadinho ao contrário, que é quase quem não atender é que fica mal visto. Exatamente. Mas a nível de resto, a nível de burocracia, acho que a Alemanha é demasiado burocrática. Tive várias experiências. Mas esse é um dos males que nos aflige, é também sermos muito burocráticos. Eu acho que nós não somos, a minha experiência diz-me o contrário. Eu acho que nós, comparativamente, por exemplo, na Alemanha, aquilo é impressionante. É papéis para trás, para a frente. Agora, desde que há esta situação da proteção dos dados, é uma coisa que eles ligam muito, e assinaturas para trás, para a frente, papéis, formulários, é demasiado, em tudo, quer seja para pedir, sei lá, internet para casa, contratos de telefone, créditos bancários, lá está, são organizados, mas eu acho que também são, é um extremo que é um bocadinho demasiado. Tu já referiste aí que neste percurso todo, que já são uns anitos, casaste, já tens dois filhos. Sim. E agora, apesar de continuares a trabalhar para esta empresa... Agora já estou numa outra empresa, faz exatamente esta alemã. Semana... Não, é uma empresa inglesa, mas faço parte da equipa alemã, ou seja, eu para todos os efeitos ainda estou sediado lá na Alemanha, passo aqui... Mas estás a trabalhar remotamente? Remotamente, sim, tenho um contrato 100% em home office, que me permite, de facto... E aí aproveitaste para regressar exatamente, a Portugal? Exatamente, e queria aproveitar também para mandar um beijinho à minha esposa, à Cátia, e aos meus filhotes, ao Pedro e à Mariana, se me estão aqui a ouvir, um beijinho grande. Estão de certeza? Olha, sim, tu decidiste regressar. Decidimos regressar porque surgiu... Pesou a família também, não é? Sim, eu costumo dizer que a pandemia teve muitas coisas más, mas para mim acho que foi bastante positivo, principalmente a nível de trabalho, a nível familiar, porque com a pandemia tivemos que todos trabalhar a partir de casa. Mesmo na empresa antiga onde eu estava, tive a possibilidade de vir para cá, para Portugal, durante alguns meses. E continuei a trabalhar de forma 100% remota. A Mariana passou aqui algum, que é a minha filha mais velha, passou aqui alguns tempos no jardim escola, onde nós notámos que ela era de facto bastante mais... Era uma criança diferente, mais feliz, tinha muito mais amigos aqui. E depois surgiu também, fui contactado por uma outra empresa também, essa empresa Verint, uma empresa inglesa, que procurava alguém fora do Reino Unido, que pudesse estar sediado em qualquer parte da Europa, que pertencesse à equipa alemã. E pronto, surgiu essa possibilidade e nós achámos por bem vir para Portugal a tempo definitivo. Também a pensar nas crianças. Também a pensar principalmente nas crianças, porque a Mariana ia ingressar no primeiro ano de escolaridade. E eu tenho que ir com alguma frequência à Alemanha, mas lá está, como tenho lá também família da parte da minha esposa, tenho alguma facilidade em nível de alojamento, não preciso ter grandes preocupações. Claro. Por isso, para nós, acabou por ser algo positivo, porque lá está, com esta nova era dos nómadas digitais, como são denominados. É um mundo novo, de facto, este, não é? Que não existia há uns anos. É, e funciona, e creio que é positivo para todos, porque nos permite, quer aos colaboradores e aos trabalhadores, terem mais tempo. Não é para todos, eu acredito que há pessoas que gostem de ir ao escritório e conseguir dividir bem a vida familiar da vida profissional. Eu dou-me muito bem nesta situação. E acho que para as empresas também lhes permite... poupar bastante, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de escritórios, quer a nível de todo tipo. Acho que as coisas funcionam. Claro que, se calhar, para... Eu já estou numa altura profissional que tenho alguma experiência, já tenho algum mais conhecimento, se me consigo integrar facilmente num novo ambiente. Se calhar, para alguém que saia da universidade, integrar uma empresa grande diretamente, sem ter aquele contacto ou aquele apoio com os colegas no escritório, acredito que seja difícil, mas lá está, para mim foi bastante positivo e estou bastante... Portanto, estás cá desde agosto? Sim, nós viemos em julho do ano passado. Portanto, a tua filha entrou na escola no primeiro aqui, ano, né, em setembro. Uhum. Há aqui aspectos curiosos. Um deles tem a ver com essa preocupação de que a vir teria que ser nesta altura porque a tua filha ia ingressar na escolaridade. Exato. E nós, aqui no agrupamento, temos tido nos últimos anos vários casos de alunos que vêm de outros países e depois, a meio do percurso escolar, quer seja terceiro ciclo, quer seja secundário, e obviamente é muito difícil para as crianças que não conhecem a língua, depois adaptarem-se e fazerem um percurso normal. Sim. E acho que isso é um aspecto que lhes deve provocar grande sofrimento, para além de às vezes até lhes poderem viabilizar o futuro, porque eles não conseguem progredir nos estudos como progrediriam se estivessem no seu país onde cresceram e onde dominavam a língua. Portanto, esse cuidado que tu tiveste acho que é muito importante, acautelar do futuro, e estás a pensar não só em ti, sim, mas já nos teus filhos. Outro aspecto curioso é este do trabalho remoto, porque tu optaste por regressar a Portugal, mas curiosamente vieste-te instalar na tua terra natal, podemos assim dizer, não é? Aquela que te viu crescer, Oliveira do Hospital, interior de Portugal. Sim, porque eu, pronto, sempre gostei muito de Oliveira do Hospital. Voltaste tenho às raízes. Muitos, sim, tinha cá muitos amigos, que hoje em dia, se calhar, infelizmente, muitos também estão fora, ou até no estrangeiro. Mas a Kátia, a minha esposa, também sempre gostou muito de Oliveira. Ela sempre, mesmo quando estávamos lá na Alemanha, ela sempre disse que um dia gostava de viver em Oliveira. Porque sendo é um meios completamente diferentes daqueles onde vocês habitaram, que eram cidades grandes, e aqui é uma quase vila, não é? Sim, mas aqui aqui temos outras... temos vantagens a nível da... conhecemos muito mais pessoas. Claro que também tenho cá os meus pais e familiares, que também são um apoio importante. Claro que podíamos ter escolhido uma outra cidade. Mas fizeram muito bem escolher Oliveira do Hospital. Sim, porque nós aqui temos veiculado, nós lamentamos, é que, como tu dizes, grande parte dos alunos que nos passaram aqui pelas mãos, nas últimas décadas, não estão cá. Sim, quase ninguém. Nem sequer estão em Portugal, muitos deles, não é? E alguns já têm a sua vida lá por fora, e não tendo outras possibilidades, é por lá que se vão manter, e só é lá que estão a ter os filhos. E nós lamentamos isso, porque nós estamos a perder população a olhos vistos, não é? E se isto a continuar assim, o interior pode estar em perigo, e todos nos preocupamos com isso, especialmente os que vivemos cá. Portanto, ficamos muito felizes de ver jovens como tu, que passado uns anos, depois de uma longa experiência no estrangeiro, optaram, graças também às novas possibilidades que hoje temos, nomeadamente o trabalho remoto, voltaste para Oliveira do Hospital, porque nós bem precisamos de habitantes e, sobretudo, precisamos de crianças. Sim. Porque nós, em termos de escola, também temos perdido muita população escolar, como é óbvio. Portanto, são todos bem-vindos. E especialmente quando estamos a falar de um jovem que conhecíamos muito bem, aliás, não disse aqui no início, mas o João foi um excelente aluno na escola secundária, provavelmente um aluno muito focado, muito determinado, tinha objetivos que queria concretizar e concretizou-os muito bem, e portanto fez com certeza um percurso depois na universidade também muito bom, e foi isso que lhe permitiu ter esta carreira de sucesso que tem, com a qual nos congratulamos. Há aqui um outro aspecto que eu gostava de te perguntar. Como é que olhas agora para trás, porque já passaram os anitos, que memórias ficam da escola secundária? Eu tenho 100% quase de memórias positivas. Não me lembro assim mesmo de nenhum momento em que não me tenha sentido ou gostado menos. Recordo com alguma saudade, principalmente, mesmo muitos dos funcionários, dos professores, acho que era um ambiente muito, muito bom que tínhamos na altura, quer na escola, mais na escola secundária do que na escola básica, que andei lá até do 5º ao 9º ano, só depois no 10º ano é que fui para a escola secundária, mas quer muitos amigos, grande parte dos colegas que tinha na altura e amigos que da altura ainda hoje se mantém também. Uma das grandes vantagens das redes sociais de hoje em dia é podermos manter o contacto, e sim, tenho uma nostalgia quando me recordo certos dos jogos de futebol das interturmas, dos almoços de comer merendas e bolicaus no bar. Pronto, alguns professores, claro, que também recordo com alguma saudade. Olha, se calhar a escola secundária não será determinante para a vida dos jovens, ou de todos aqueles que passam por lá, que felizmente hoje é a maioria. Mas é importante, é uma parcela importante da formação dos jovens. Eu acho que todo o percurso académico é importante. A secundária acaba por ser... se calhar mais importante, porque é naquela idade dos 15 aos 18 anos onde, a idade, facto, das mudanças, em que a personalidade de cada um das pessoas que lá passam se está a cimentar, e lá está, e acaba por ser também grande parte dos conhecimentos que nós obtemos até depois entrar na universidade, grande parte da camaradagem, dos amigos, que eram não só a nível escolar ou a nível de conhecimento, outro tipo competências que temos, sociais, que também vamos adquirindo naquela altura, que também são muito importantes quando nós ingressamos na universidade. E achas que a escola secundária te deu formação adequada para aquilo que tu depois encontraste na universidade? Achavas que ias bem preparado? A nível de conhecimentos, a nível de técnicos, digamos assim, creio que sim. A nível sociais, eu acho que vai muito de cada um, daquilo que também aprendemos, não tanto se calhar no nível das aulas mas acho que muito daquilo que aprendemos com os colegas e nos recreios e com os funcionários e com os professores e contar com os professores. Acho que nesse sentido, comparativamente se calhar a outras escolas maiores nas grandes cidades, de facto estar num meio pequeno tem certas vantagens, porque os professores conhecem todos os alunos, sabem dos problemas que podem ter ou não, a extra-escola, se calhar têm maior sensibilidade para os ajudar e perceber se há algum problema em que precisam de ser apoiados. Se calhar nas grandes cidades, como o número de alunos é muito superior, e se calhar os professores nessas grandes cidades acabam por ser se calhar mais rotativos, se calhar não acabam por não conhecer tão bem os alunos, acabam por não digo que não se preocupem menos, mas também não têm a percepção da vida de cada aluno. E aqui, como os professores acabam por se manter ao longo do tempo e acabam por conhecer, conhecem os avós, conhecem toda a estrutura familiar. Os benefícios do meio pequeno, exatamente, não é? E é isso também que... Acho isso importante. Aliás, essa é uma das razões pelas quais também decidi voltar para o Oliveira do Hospital. É mesmo esse sentido de família que existe nas comunidades mais pequenas, em que uma pessoa conhece toda a gente. Temos várias situações, sei lá, como agora na pandemia, certeza que se uma pessoa estiver em casa ou com isolamento ou isto, temos sempre alguém que nos vem ajudar ou que vem trazer pão ou vem trazer leite ou qualquer coisa. Claro, é mais fácil. E que toda a gente conhece toda a gente, para o bem e para o mal, claro, também não sei então os aspectos positivos, mas sim, mas acho que é... Encontraste uma Oliveira do Hospital diferente daquela que deixaste? Sim, está tudo igual. Sim, por acaso notei quando estava em Coimbra, há cerca mais para 5 anos atrás, que teve algum desenvolvimento, algum crescimento. Nos últimos 5 anos não notei assim tanto. Agora não sei se é também por causa da pandemia, se não houve grandes investimentos ou se o poder económico também baixou um pouco. Nós por cá queixamos-nos muito que custa por vezes viver no interior. São os chamados custos da interioridade, não é? Sim. Isso, infelizmente. Sim, a nível de serviços, de pessoal, uma das razões que mais nos, a mim e à minha família, que nos pensou em vir ou não para o interior, é a mesma questão da saúde, porque uma pessoa tem uma urgência, tem um acidente com os pequenitos lá na Alemanha ou noutra cidade qualquer, em 10 minutos estamos num hospital central. E aqui estás a uma hora e tal? A uma hora e temos sorte, porque se formos ali para a Vida ou para o Alvoco ou para o Piódão, é se calhar ainda nem a rede tem para chamar uma ambulância. Isso é uma questão importante, as acessibilidades. Pronto, já soube falar da história do IC6 já, desde que eu saí daqui, e ainda está por resolver, não é? E ainda está no mesmo sítio. Claro que tem desvantagens e tem vantagens, e uma pessoa tem que saber viver com as duas coisas. Sem dúvida. Estivemos a falar do passado e agora olhando para o futuro. Pensas, agora será esta etapa para cumprir, não é? A tua menina entrou este ano no primeiro ano. Sim. Queres que ela faça cá a escolaridade, mas o futuro a Deus pertence. Sim, eu já fiz muitos planos na vida, quando fui para a Alemanha, também achava que ia ficar muito tempo numa cidade, mas sou recebe uma proposta de trabalho com melhores condições, muda para outra cidade. Hoje em dia, se calhar o aspecto financeiro, felizmente estou numa situação financeira boa, que me permite ter algum conforto, em que uma proposta melhor se calhar não me deslumbra e não me faz mudar o estilo de vida que temos neste momento. Também nem tudo é dinheiro, ideia. E se calhar sim, também podemos pesar o que é o mais conveniente para todos, especialmente para as crianças. Exato, a felicidade dos nossos filhos neste momento é o mais importante. E claro, neste momento estamos aqui em Oliveira, também quem sabe se um dia conseguimos arranjar um apartamento ou uma casa noutro sítio qualquer, em que também podemos passar lá algumas temporadas, porque lá está a vantagem do trabalho remoto, é essa mesma. Mas sim, para já o nosso plano a longo termo é mesmo continuar por cá e esperar que eles, tanto o Pedro como a Mariana, façam aqui o seu percurso escolar, e como eu fiz. Mas lá está, uma coisa é aquilo que uma pessoa planeia, outra coisa é aquilo que vai acontecendo. E é uma coisa que eu hoje noto muito nos jovens da tua idade, um pouco mais velhos ou um pouco mais novos, é que aquele trabalho certinho para toda a vida já não existe, não é? Sim, as pessoas têm que ter muita versatilidade. Mas vocês têm uma grande capacidade de adaptação. Tão depressa estão numa empresa, como mudam para outra, se vos surge outra oportunidade. Eu vejo, enquanto que acho que a minha geração, por exemplo, as gerações mais velhas, eram mais temerosas a esse nível, vocês hoje têm uma capacidade de... Porque se calhar tem a ver com o mundo em que vivemos hoje. Sim, isso também foi uma realidade que me foi mais aberta pelo mercado alemão, porque a partir do momento em que eu aprendi a língua, de facto o número de portas abrem-se enormidades. Isso levanta aqui a questão de que é importante, às vezes os estudantes aqui no ensino secundário não percebem como é importante o domínio de línguas estrangeiras. Sim, nomeadamente o inglês, o alemão, poderão abrir muitas portas. 80, 90% do meu percurso académico não profissional, deveu-se grande parte às línguas, porque eu sempre trabalhei. Quando fui para a Alemanha, trabalhei em inglês, na universidade. Depois, quando fui para Wiesbaden, para outra empresa, trabalhei em português, inglês, algum espanhol, no meu espanhol fraco da altura, que fui aprendendo online, e depois com o alemão. E de facto, uma pessoa trabalhando no mundo do suporte técnico a nível informático, em que trabalhamos com empresas da Arábia, ou do Dubai, ou de Espanha, ou da Alemanha, ou da Suíça, é um mundo globalizado, ou da Áustria, não é? Termos a capacidade de conseguir comunicar com esses clientes é fundamental. Se calhar uma empresa, em vez de contratar alguém que saiba falar inglês ou outra pessoa que saiba falar alemão, se tiver uma pessoa que consiga falar as duas línguas, excelente. É uma mais-valia. E isso dá, hoje eu quero referir isso também, que acho que é um conselho que eu dou aos jovens que estão aqui a ouvir, principalmente, e também na rádio, é que eu acho que é importante uma pessoa, mesmo que esteja bem numa empresa e se sinta feliz e goste do trabalho e goste das pessoas, acho que é importante uma pessoa manter sempre os olhos abertos em relação ao que é que há no mercado, o que é que as empresas procuram, quais é que são as tendências a nível da nossa área, o que é importante aprender ou não. Acho que é importante manter essa perspectiva. Porque por muito que as grandes empresas gostem de nós, se eles tiverem um problema, eles não têm problemas nenhuns em despedir-nos. Por isso essa questão da lealdade é muito relativa. E se houver uma empresa em que nos dá condições melhores, eu acho que temos é que arriscar. Eu tenho feito isso em toda a minha carreira profissional. E tens estado bem. Tenho corrido, até ao momento, tenho corrido muito bem. Muito bem. Olha, já nos deste até aqui conselhos para os nossos jovens muito importantes, nomeadamente esta questão das línguas, como ela é fundamental neste mundo globalizado em que vivemos, não é? Porque lá vai o tempo em que nós ficávamos aqui pequeninos, agora não. Sim. Tu és um exemplo disso. Fizeste a secundária em Oliveira do Hospital, fizeste ensino superior em Coimbra, depois foste até Aveiro e depois foste até a Alemanha e agora regressaste a Portugal. E sabe-se lá mais até onde irá a tua vida. Portanto, é bom os jovens perceberem que há todo este mundo aberto hoje e é importante eles estarem preparados para ele. Olha, ficamos muito satisfeitos com estas dicas que tu nos deste, mas também, sobretudo, pelo teu percurso, que é de trabalho e que é de competência, que é de muito de valorizar, obviamente. Sendo um filho da secundária de Oliveira do Hospital, ainda nos sentimos mais orgulhosos. E o que podemos desejar é felicidades para as tuas crianças, para vocês, para a vossa família. Obrigado. Que estejam bem em Portugal e especialmente bem em Oliveira do Hospital. Continues a trabalhar remotamente, porque isso possibilita-nos que mais uma família esteja entre nós e uma família conhecida e querida de todos. E esperemos que, olha, voltaremos a falar brevemente. Tenho certeza. Quem sabe já sim. Quando a Mariana estiver no ensino secundário e pertencer ao clube de rádio. Que ela pode começar ela pode pertencer quando quiser, porque pode-se começar desde pequenino. Gostámos muito de ter por cá e de ouvir este testemunho, que acho que vai ser muito útil para todos os jovens que nos estão a ouvir. Muito obrigada, João. Obrigado, e mais uma vez agradecer o convite e foi um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com a rubrica Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com o José Ribeiro. Olá a todos! Hoje vou falar-vos de uma tradição que o nosso agrupamento implementou. O Sábado de Honra. O Sábado de Honra é o último sábado do mês em que todos os escuteiros do nosso agrupamento se formam, dando grito da sua patrulha, e o nosso chefe de agrupamento diz algumas palavras. Posteriormente, os chefes de cada secção fazem um apanhado do mês e anunciam a patrulha vencedora do mês à secção. Algumas secções têm uma bandeira do mês que roda de patrulha em patrulha conforme o mês que lhe é atribuída. O objetivo das patrulhas é conquistarem este pequeno troféu, pois assim sabemos que foi a patrulha vencedora do mês. Esta avaliação é feita por vários critérios, como por exemplo, assiduidade, fardamento, espírito de patrulha, jogos vencidos, etc. Neste dia também é entregue, se for o caso disso, uma das insígnias de progresso. É uma tarde diferente e divertida. No final, todo o agrupamento reúne-se numa roda para treinar as canções. Depois, cada secção vai para o seu canto na sede ou vai fazer as suas atividades ao ar livre. A nossa sede situa-se no Parque Manadeiro e está dividida em 4 espaços, cada um para cada secção. Dentro dos exploradores, como somos 4 patrulhas, tivemos de fazer 2 cantos em cima e 2 cantos em baixo. Para podermos subir para os cantos da patrulha Ursipana, tivemos de construir umas escadas com paus de mimosa e amarramos com sisal com os nossos nós. Os cantos são decorados com as leis em princípio, com os prémios que conquistamos nas atividades e acampamentos com recordações das nossas vivências. É lá que a patrulha se reúne, toma algumas decisões, se bem que com esta pandemia não passamos muito tempo lá, ou até quase nenhum, pois como temos todo o verde do Parque Mananelho, reunimos muitas vezes ao ar livre. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora ficamos com a música, a boa música ao longo do programa, com o Tiago Brito. O Festival Eurovisão da Canção 2022 tem lugar nos próximos dias 10, 12 e 14 de maio em Turim. Será a 66ª edição. O Festival Eurovisão da Canção foi criado em 1956 pela Eurovisão, União Europeia de Estações de Televisão, e nele participam concorrentes de quase toda a Europa. Portugal participou pela primeira vez em 1964, quando António Calvário interpretou Oração. Cada país só pode enviar um participante e aquele que ganhar tem direito a organizar o festival do ano seguinte. A meta do festival é estimular o lançamento de novas canções de qualidade no seio da música popular através da competição a nível internacional entre autores e compositores. Pelo evento já passaram muitos nomes consagrados, como Dominico Modugno, Nana Moscori, Françoise Hardy, Cliff Richard, Júlio Iglesias, Celine Dion e ABBA. Vários artistas portugueses famosos participaram deste evento, como Simão de Oliveira, Paulo de Carvalho, Carlos do Carmo, Carlos Mendes e José Cid. Durante anos, Portugal acumulou presenças pouco pontuadas, até que, em 2017, Salvador Sobral conseguiu a mais alta pontuação de sempre num festival da Eurovisão, com o tema Amar pelos Dois, obtendo uma vitória até então inédita para o país. Ao longo do programa, ouvimos duas músicas vencedoras da Eurovisão, Fairy Tale de Alexandra Rybak, de 2009, e a nossa candidata este ano, Saudade, Saudade, de Mar. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que viver, coração pode amar pelos dois. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com jogos de computador e com o Mateus Lopes Varão. Olá a todos, esta semana vou falar de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's é uma franquia de mídia criada por Scott Cawthon. Após o lançamento do primeiro jogo, a série tornou-se um sucesso mundial e posteriormente estendeu-se por vários jogos, livros, brinquedos e uma futura adaptação para filme. Com 9 jogos lançados atualmente, os 3 primeiros jogos são concentrados num funcionário noturno que trabalha como guarda de segurança numa pizzaria, sendo uma casa de atração de terror no terceiro jogo. O jogador precisa de sobreviver por 5 noites e não ser morto por robôs animatrónicos, em formas de animais, que são possuídos por espíritos de crianças que foram mortas por um assassino em série. Em 2015, Scott Cawthon, em parceria com a escritora Kyra Breed Risley, lançou o primeiro livro da franquia Five Nights at Freddy's, de Silver Eyes, que conta a trajetória de um adolescente e os seus amigos iniciando uma investigação sobre os segredos obscuros da Freddy Fazbear Pizzeria e os misteriosos eventos anteriores no seu passado. Desde então, vários livros foram lançados mostrando a continuação da história ou enredos antológicos. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Cultura Pop e com o João Mário Ferreira. Sony anuncia El Muerto, um spin-off do Homem-Aranha com o cantor porto-riquenho Bad Bunny no papel do protagonista. O filme foi introduzido por Sanford Panich, presidente da Sony Motion Picture Group, durante o CinemaCon, junto com o terceiro filme de Venom. El Muerto tem data de estreia internacional marcada para 12 de janeiro de 2024, enquanto que Venom 3 ainda nem elenco e realizador tem. O personagem não tem informações quase nenhuma, devido às suas aparições repentinas nas BDs. Para ser mais específico, ele só aparece em 2 edições do Homem-Aranha, ou seja, ele é quase um figurante. As informações que se tem dele é o facto de ele ser um lutador wrestling com superpoderes, frutos de uma linhagem de lutadores místicos. Na minha opinião, a Sony está a ter umas atitudes um pouco aleatórias. Não sei se o objetivo deste filme é aproveitar o ator, que está disposto a fazer o filme, ou incluir um personagem latino no universo Aranha que a Sony está a tentar criar. Eu só tenho pena, pois a galeria de vilões do Homem-Aranha é muito grande, é muito extensa, só perto para o Batman, e a Sony pode usufruir de um personagem muito mais explorado nas BDs que não foram introduzidos ainda no cinema, como por exemplo a Gata Negra ou o Senhor Negativo. Depois de ter visto Venom 2 e Morbius, já não tenho mais expectativas pela Sony no que toca ao universo Aranha que eles estão a tentar criar, mas quem sabe, a Sony ainda nos pode surpreender. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Muito bem, e agora vamos a um assunto sério, tristemente sério, violência doméstica, com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje trago os desenvolvimentos do caso de Johnny Depp e Amber Heard. Foi no passado dia 11 de abril que se iniciou mais um julgamento que irá durar cerca de 6 semanas. Relembro que Amber Heard acusou Johnny Depp de violência doméstica, acusações igualmente tecidas pelo ator. O julgamento decorre no Tribunal de Fairfax, no estado da Virgínia, e já conta com alguns testemunhos que podem ser cruciais para a conclusão do caso. Uma das testemunhas de Johnny Depp, uma psicóloga clínica, afirma que Amber Heard foi diagnosticada com transtornos de personalidade e stress pós-traumático exagerados. Tara Roberts, governanta da ilha de Johnny Depp, afirma em tribunal que nunca viu Amber com sinais de violência física. Pelo contrário, diz que ouviu uma discussão do casal onde Johnny afirma ter sido agredido com uma lata. Afirma também que Johnny apareceu com escoriações no rosto após um momento a sós com agora a ex-mulher. Um outro testemunho vem de uma agente da polícia. Neste testemunho, a agente afirma que o suposto local do crime não aparentava qualquer tipo de provas, por isso não considera Amber Heard como vítima de violência doméstica. No passado dia 2 de maio, foi a vez de Amber se sentar no banco dos réus. Quando o caso estiver concluído, volto com mais desenvolvimentos. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Ficamos agora com a preservação do ambiente com a Mafalda Correia. Um estudo publicado na revista Science of the Total Environment encontrou pela primeira vez a presença de microplásticos nos pulmões de indivíduos vivos. As partículas analisadas presentes em 11 das 13 amostras pertenciam a vários tipos de plásticos, com os mais comuns a serem o polipropileno, usado em embalagens plásticas, e o PET, usado em garrafas. Os investigadores da Universidade Hull York Medical School, do Reino Unido, que orientaram o estudo, encontraram microplásticos em várias partes do pulmão humano, incluindo uma numa das suas regiões mais profundas, dificilmente acessíveis pelas estreitas vias aéreas que a constituem. Microplásticos já tinham sido encontrados em amostras de tecido pulmonar retiradas a cadáveres humanos, mas este é o primeiro estudo a apontar a sua presença em amostras provenientes de pulmões de humanos vivos. O plástico é um dos materiais artificiais mais facilmente encontrados no planeta. Segundo dados da Statista, de 2020, desde 1950 que a produção de plástico tem vindo a aumentar continuamente, de 2 milhões de toneladas por ano para 359 milhões em 2018, uma tendência que, segundo a Agência Internacional de Energia, se continuará a verificar até 2040, atingindo nessa altura os 540 milhões. O plástico é responsável por libertar microplásticos que não só contribuem para a poluição da Terra, como podem também trazer consequências à saúde e ao bem-estar de humanos e animais. De facto, já haviam sido identificados microplásticos em diversos animais marinhos, assim como na água, alimentos e no ar que respiramos. Um estudo publicado em março deste ano identificou também pela primeira vez a presença de microplásticos no sangue humano, abrindo a possibilidade de que as partículas viajassem pelo corpo e se alojassem nos órgãos. Os microplásticos parecem estar em todo lado, desde o fundo dos oceanos ao topo do Everest, e agora, ao que tudo indica, terão encontrado forma de se infiltrar nas veias humanas e nas regiões mais profundas do pulmão. Os autores do estudo alertaram para a abrangência cada vez maior da poluição dos microplásticos no mundo e para uma preocupação crescente em relação aos perigos que podem ter para a saúde humana. Pois, são só descobertas nada boas neste caso. FM Boa Nova. Ficamos agora com o Eduardo Adro e com uma sugestão de cinema. A minha sugestão para esta semana é Notre-Dame em Chamas. Foi realizado por Jean-Jacques Annaud, é do género de thriller e este tem a duração de 110 minutos. Apoiado em imagens reais transmitidas na altura pouco a pouco por todo o mundo, um filme dramático ficciona os eventos ocorridos em Paris no dia 15 de abril de 2019. Quando a Catedral de Notre-Dame enfrentou o maior incêndio da sua história. Durante dias, um grupo de homens e mulheres arriscaram as suas vidas para controlar o fogo e evitar o colapso de um dos maiores ícones da capital francesa. Produzido pela Pathé Films e a TF1 Films Production, em parceria com a italiana Wildside, foi realizado por Jean-Jacques Annaud, realizador de O Nome da Rosa, segundo um argumento seu e de Thomas Bidgeir. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, boa sugestão. Rádio Boa Nova. Even though it hurts, Rádio Boa Nova. E agora ficamos com a política e com a Maria Pedro. Creio que a política continua a ser uma análise do que se está a passar no leste da Europa. Hoje venho falar da visita de Guterres a Moscovo e a Kiev. Na passada terça-feira, no dia 26 de abril, Guterres marcou presença em Moscovo, onde se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem pediu que trabalhasse com a ONU para permitir a retirada de civis das áreas bombardeadas. Sobre esta visita, José Milhazes diz que se tratou de uma visita inútil e que não teve qualquer tipo de resultado. O comentador da SIC explicou que o porta-voz de Kremlin veio dizer que no encontro entre Putin e Guterres não houve nenhum acordo para que as Nações Unidas e a Cruz Vermelha Internacional participem na retirada das pessoas que se encontram dentro da fábrica Azovstal, que serão ainda muitas centenas. Depois de estar em Moscovo, Guterres visitou pela primeira vez Kiev, a capital da Ucrânia, depois da guerra ter começado, a 24 de fevereiro. Durante a sua visita, Kiev foi alvo de pelo menos 2 bombardeamentos por parte das forças russas. Este ataque vem provar que já nem a ONU é um obstáculo à Rússia, que a presença de uma das mais importantes personalidades do mundo não impede nem significa nada para os russos. Para além de ser o cúmulo da falta de respeito pela organização em questão, é também um aviso: a Rússia já não tem nada a perder. Não será Guterres que vai impedir os ataques russos, infelizmente. O secretário-geral da ONU disse ainda que uma guerra no século XXI é um absurdo e sublinhou a importância de uma investigação sobre eventuais crimes de guerra. Pois bem, como José Milhazes diz, isto pouco ou nada importa para Vladimir Putin e por isso será conveniente ter algum receio ou atenção com o futuro que a Europa pode tomar. E qual é a tua opinião, Maria, desta atitude de bombardeamento da cidade quando se sabia que o secretário-geral das Nações Unidas estava ainda lá com a comitiva? E como é que nós poderemos olhar o futuro? Já estamos com mais de 2 meses de guerra, como é que tu olhas para o futuro? Como disse, acho que essa atitude de bombardearem a capital enquanto António Guterres estava lá não só é uma falta de respeito, como também acho que mostra um bocado uma ameaça à paz na Europa, porque já estamos com 2 meses de guerra, acho que não vamos ficar por aqui e acho que a guerra não se vai ficar muito provavelmente só pela Ucrânia. E, portanto, acho que Vladimir Putin, com este desprezo para com a presença de Guterres na capital em Kiev, quer-nos dizer alguma coisa, quer-nos, se calhar, avisar de que, de facto, já não tem nada a perder. E mostra bem o seu caráter, não é? Sim, exatamente. Até porque ele também, como já disse aqui, já ameaçou que nós estamos, se calhar, em iminência de uma guerra nuclear, não é? Esperemos que não. Mas vamos continuar atentos, infelizmente, a estas más notícias que vêm da Europa de Leste. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E ficamos agora com uma viagem, nada melhor do que uma visita aqui sugerida pela Mafalda Correia. A melhor praia da Europa fica em Portugal, e a terceira também. Não há português alheio ao facto que Portugal tem praias inacreditáveis, que brilham ora pelos acessos ao mar, ora pelo areal suave que se estende por vários quilómetros, ora pelos dois. A sua fama, contudo, vai muito além das fronteiras nacionais, facto que se comprova facilmente pelas distinções que volta e meia recebe de viajantes internacionais. Depois dos utilizadores do TripAdvisor terem colocado a Praia da Falésia, no Algarve, em 12º lugar numa lista com as 25 melhores praias do mundo para visitarmos em 2022, foi a vez de viajantes de todas as latitudes elegerem a Praia de Areia Dourada de Porto Santo como a melhor da Europa. Destaca-se num ranking com 22 entradas, compilado pelo European Best Destinations. Localizado no arquipélago da Madeira, que o site descreve como ideal para quem procura um destino seguro e ensolarado, que combina natureza, bem-estar, desporto ao ar livre, gastronomia, golfe e ociosidade. Sobressai pelo areal dourado de grão fino e macio que trouxe fama a Porto Santo. De acordo com a Direção Regional do Turismo, estas areias são constituídas por microfósseis e pequenos fragmentos de algas calcárias, conchas de moluscos e outros restos fossilizados de organismos marinhos, símbolo de um passado com cerca de 30 mil anos de história e de imensa produtividade biológica que chegou à atualidade apresentando qualidades e atributos terapêuticos e medicinais, muito importantes para o tratamento de doenças do foro ortopédico e reumático, entre outras enfermidades. O clima estável e seco, com muito sol durante todo o ano, e um mar cálido de águas límpidas e tranquilas, que convidam a banhos prolongados e à prática de uma grande variedade de esportes náuticos, são a cereja no topo do bolo que tornam esta praia tão especial. Não deixe de visitar esta espantosa praia, como só Portugal tem. Boa viagem! Muito bem. Destas praias conheço especialmente a de Porto Santo e, de facto, sugiro vivamente que passem lá umas férias, porque não só vão apreciar a calma da ilha, como a limpidez do Atlântico nesta zona de águas cálidas e de facto as indicações terapêuticas que a própria areia tem. Portanto, vale, para além de ser muito bonita. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma sugestão de leitura que pode ser na praia de Porto Santo ou noutra praia qualquer para o próximo verão, da Matilde Gouveia. A canadiana Margaret Atwood é, provavelmente, a maior escritora viva. Aos 82 anos, mantém a capacidade de olhar para o mundo. É uma das escritoras mais reconhecidas da atualidade e uma das habituais favoritas do Nobel da Literatura. A visão da literatura para os personagens e histórias de Margaret Atwood se habituou a ler e a criar nos mais de 40 romances, ensaios ou livros de poesia que já assinou. É semelhante ao da construção de uma casa. Até chegar ao telhado, a escritora vencedora de alguns dos prémios mais importantes da literatura internacional foca-se na credibilidade de cada detalhe, mesmo que a história retrate uma ditadura teocrática, fundamentalista e opressora dos direitos das mulheres, que se transformou num sucesso televisivo, além de A História de uma Serva. Publicou mais de 40 livros de ficção, poesia e ensaio. É uma das mais ativas vozes do feminismo moderno e na ficção e na não-ficção. Está traduzida para 35 línguas. Vive em Toronto. Hoje surgiu e ressurgir é o seu segundo romance e nele já são visíveis os traços essenciais da sua ficção. Uma jovem mulher viaja até à remota ilha da sua infância em companhia do companheiro e de um casal de amigos para investigar o misterioso desaparecimento do seu pai. Após a chegada à ilha, os antigos segredos afloram à superfície do lago que os rodeia, com objetos nele afundados. Imersa nas suas memórias, a narradora compreende que regressar a casa não é apenas voltar a outro lugar, mas também a outro tempo. E depois de descobrir uma caverna submersa nas pinturas rupestres, imagina-se em fusão anímica com a natureza. Ressurgir é um romance preocupado com as fronteiras da língua, da identidade nacional, da família, do sexo e dos corpos, tendo como pano de fundo um Canadá rural transformado pelo comércio, a construção, o turismo e a engrenagem dos média. Aqui está mais uma excelente escritora para descobrir. Boas leituras. Muito bem. Rádio Boa Nova. E por fim ficamos com Licenciaturas Fazer a Escolha Certa com o Ricardo Neves. Hoje vamos falar sobre a Licenciatura de Design de Moda. Este curso está presente na Universidade da Beira Interior e na ESAD, Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos. Esta licenciatura visa capacitar os estudantes para participarem no desenvolvimento de projetos de design de moda, participarem na realização de atividades profissionais especializadas nas distintas áreas do design de moda, incluindo a criação, o marketing, a comunicação e a produção. A formação assenta no domínio conceptual e técnico das tecnologias têxteis e de construção de vestuário mais recentes e avançadas, mas alavancadas nas técnicas artesanais e na tradição dos lanifícios. As suas provas de ingresso são desenho, geometria descritiva e história e cultura das artes, e a sua fórmula de cálculo é de 65% do peso da média de secundário e 35% do peso das provas de ingresso nas duas instituições. Muito bem, aqui está mais outra sugestão para os jovens que estão a acabar o ensino secundário. Rádio Boa Nova. Espetacular. Demais, peço por sinais. Deus. Reza uma só palavra. FM. Ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Concurso Nacional de Leitura, 15ª edição. Fase Intermunicipal da Região de Coimbra, decorreu no passado dia 27 de abril, a prova oral, na Lousã. O aluno Tomé Mendes Álvaro, da Escola Básica da Bobadela, representou o nosso agrupamento e passou com distinção, sendo apurado para a fase final. Endereçamos daqui os parabéns ao Tomé. Vamos salvar as abelhas. Nos dias 28 e 29 de abril, o nosso agrupamento recebeu a visita do escritor e apicultor Paulo Santos. Nas sessões desenvolvidas, com muito dinamismo, deu a conhecer o encantador mundo das abelhas e a importância destes seres para a preservação da biodiversidade e manutenção da vida no planeta. Abordou também a problemática das vespas asiáticas, como identificá-las e o perigo que representam para as abelhas e para os humanos. Para prevenir a proliferação desta espécie, os alunos e professores aprenderam a construir armadilhas para as vespas asiáticas. Campanha Laço Azul. No nosso agrupamento, a campanha Laço Azul, que sinaliza abril como o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, encerrou com as crianças e alunos a vestirem de azul, numa iniciativa conjunta com a CPCJ de Oliveira do Hospital. Porque nunca é tarde para dar atenção à causa dos direitos das crianças e da prevenção dos maus-tratos. Alunos da Escola Básica da Ponte venceram o concurso Postais Árvores Extraordinárias. A Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade celebrou este ano, o Dia Internacional das Florestas, com a segunda edição do projeto Árvores Extraordinárias. De norte a sul, alunos do ensino básico e secundário, do ensino regular ao ensino profissional, participaram nesta celebração. Queremos agradecer a todos o contributo que deram para a sensibilização para a conservação da natureza e da biodiversidade, particularmente das árvores e da floresta. Os vencedores dos postais Árvores Extraordinárias são 5º ano, 5º J, Tomás Garcia, Escola Básica da Ponte das Três Entradas. 6º ano, 6º H, Cláudia Gouveia, Escola Básica da Ponte das Três Entradas. Terminamos aqui com estas boas notícias o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial do João Diniz. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. Boa Nova, irresistível.